taking shots in here. You want one? www.targetw.com e viva o mundo Target. As 5 melhores pop hits. It's a blast. Target Radios, todo mundo ouve e ama a maior, melhor e mais ouvida rede de rádios. Excelente início de semana, baby. Por aqui, Ricardo Borges, Richard with you on the best stations. E apresentamos a primeira edição do Dia do Pop Hits, com os 5 sons mais votados na manhã no portal targetw.com, a referência para o mundo. Posto de número 1 para Katy Perry, Last Friday Night, TGIF. Na segunda colocação, Rihanna, Cheers. Posto de número 3 para Adele, Set Fire to the Rain. No quarto lugar, Beyoncé, Best Thing I Never Had. E na quinta colocação, Snow Patrol, Cold Out in the Dark. E aí, vamos mudar tudo pra tarde? Vote aí então. Aproveite pra se viciar no melhor conteúdo do mundo da música, moda, esporte e entretenimento. www.targetw.com. Clique também em peça o seu som. Seu pedido pode rolar por aqui, ó. Pop Hit do ouvinte. E na manhã vai um grande abraço pro Breno José da Silva Furtado. Ele que é de Lagoa da Prata, Minas Gerais. E tá a fim de relembrar som de Pink, Don't Let Me Get Me. Rola agora, fechando o Pop Hits da manhã. Fiquem todos com Deus e até a tarde. Bye, bye! Never win first place. I don't support the team. I can't take direction and my socks are never clean. Teachers dated me. My parents hated me. I was always in a fight cause I can't do nothing right. Every day I find a war against a mirror. Internacional Target Radios, referência para o mundo.